10 horas e 36 minutos, e para continuar a falar a respeito desta reunião ocorrida ontem em Brasília, lá na Casa Civil, a respeito da proibição do ingresso de veículos de turismo privativo e táxis no interior do Parque Nacional do Iguaçu a partir do dia 30 deste mês. Estou na linha neste momento com o Sérgio Paulo de Oliveira, deputado federal, professor Sérgio, aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, deputado. Bom dia Guilherme, bom dia Luiz Olívio, CBN Foz. É um prazer a gente, aqui de Brasília, poder prestar esclarecimento sobre esse tema tão polêmico do Parque Nacional do Iguaçu. Nós conversamos agora há pouco com o Sidney dos Reis, presidente do Sindicato dos Guias de Turismo aqui de Foz do Iguaçu, e ele nos falava de otimismo após esta reunião de ontem. O que é que podemos passar de concreto para a população de Foz do Iguaçu após este encontro que contou com a participação de lideranças não só de Foz do Iguaçu, mas também do governo federal ontem lá na Casa Civil? Olha, Guilherme, amigos ouvintes da CBN, nós saímos com a certeza absoluta, tá? Tranquilizar os trabalhadores do turismo de Foz do Iguaçu de forma absoluta de que nós conseguiremos reverter essa situação. Ontem o debate foi bastante importante, colocamos todos os dados, os impactos socioeconômicos de renda, o impacto negativo no turismo de Foz do Iguaçu em ano de centenário de Copa do Mundo, a migração de turistas para a Argentina, a perda de pacotes, a dificuldade para 288 motoristas de vans, proprietários de vans, que atuam no Parque Nacional, que têm suas vans financiadas em pagar até a prestação do veículo, a dificuldade para os taxistas em continuarem operando, a dificuldade para os 800 dias de turismo. Então, nós recebemos, assim, muitas colocações para o ministro Isabela Teixeira, e a gente percebeu que ela chegou na reunião com uma posição, assim, bastante dura, bastante... para nem conversar quase. E a partir de cada argumento ela foi mudando e no fim ela assumiu que realmente tem que se fazer uma revisão do plano de manejo, não se pode tratar esse impacto em Foz do Iguaçu. Realmente ela mudou ao longo da negociação e nós conseguimos a parceria do Ministério do Meio Ambiente e ficou definido o seguinte: hoje de manhã, nós temos ontem à noite aí uma petição, um documento assinado hoje de manhã, reunião com mais de 20 representantes do turismo, eu, Samec, Pico Reni, o Sindicato dos Guias, Contrafós, Copetaxi, Sintaxi, ABIH, ABAVE, Convenção Birou, PTI, Instituto Polo Iguaçu, Fundo Iguaçu, todos os representantes do Secretário do Turismo, todos os representantes do Turismo de Foz do Iguaçu, e nós, autoridades públicas, assinamos uma petição para o Instituto Chico Mendes para eles poderem, com essa petição nossa, com todos os argumentos por escrito, avisarem a justiça de que vão revogar a portaria que determina o fim da visitação dos veículos no Parque Nacional dia 29. Então, a gente sai com certeza que dentro de poucos dias o PMBio estará comunicando oficialmente que esse prazo vai ser ampliado e sem prazo para terminar a gente fazer a revisão do plano de manejo com a participação da comunidade. Nós frisamos muito para o ministro aqui, não se pode fazer o plano de manejo, a lei que rege o parque, sem ouvir a cidade de Foz do Iguaçu, porque ela é muito afetada por qualquer alteração na lei. Então, nós saímos bastante otimistas, com a certeza absoluta e que conseguimos reverter isso, mas hoje o Chico Mendes pediu, a ministra pediu poucos dias agora, para poder apresentar essa nossa petição, comunicar à justiça e tomarem essa decisão administrativa. Compete ao Chico Mendes decidir, mas eles querem primeiro avisar a justiça para não depois também enfrentar problemas, fazer um desrespeito institucional. Agora você citou que durante este encontro houve uma mudança de postura por parte da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Isso, talvez, aqui estou fazendo uma especulação, seria justamente pelo fato de que lá em Brasília, em outros pontos, não se tem um conhecimento adequado da nossa realidade aqui. Por exemplo, imagina-se que qualquer carro entra da forma como quer, enfim, algo descontrolado no Parque Nacional do Iguaçu, enfim, havia até... de repente, um desconhecimento em relação à forma como acontece a visitação ao Parque Nacional do Iguaçu atualmente? Exatamente, há uma visão diferente. Por exemplo, ontem, o presidente do Chico Mendes, contra os candidatos definidos, ele usou a palavra, o Vicentinho, e disse claramente que ele tem certeza absoluta, que eles têm certeza de que o transporte público descontenta 100% qualquer tipo de turista, que isso aí tá bom. Aí eu falei, eu pedi desculpas a ele, falei, olha, eu não quero desmenti-lo, mas o senhor pode perguntar qualquer um dos 20 representantes do turismo aqui, se alguém concorda contigo, você não vive em Foz do Iguaçu, somos nós que estamos lá. Tem grupos de turistas que tem para ficar só 3 horas nas cataratas, estão num evento, grupos executivos não podem pegar um ônibus, descer de subir em ônibus. Eles querem fazer uma visita rápida, acompanhada, um grupo de terceira idade, pessoas com dificuldade de mobilidade, corpos diplomáticos, artistas famosos, personagens, muitas orientais gostam muito dessa visita mais acompanhada. Então, a gente percebe, Guilherme, a mesma vez da cultura, que falta muito essa sintonia. E ontem, com mais de 20 pessoas presentes, a gente conseguiu mostrar isso. Falei eu, falou Samek, falou prefeito, falou Paulo Ângeli do Contu, falou sindicatos guias, e fomos um a um. E a ministra foi ouvindo e fazendo anotações, e no fim ela disse, realmente, vocês não podemos tirar a razão de vocês. Temos que preservar o meio ambiente, mas nós não podemos tirar a razão de que há um impacto para a cidade, de que a gente tem que respeitar e considerar isso. Então, vamos abrir um prazo, vamos conversar, vamos fazer isso junto. Então, eu saí extremamente assim, feliz, porque desde agosto do ano passado, a gente abraçou essa causa, desde o primeiro dia de paralisação, a gente está junto com os trabalhadores e eu estou bastante feliz com o desfecho desse processo, a força do SAMEC, da ministra Gleisi, agora nessa reta final aí, que foi bastante decisiva. Mas o fundamental, o que garantiu essa conquista, foram os trabalhadores do turismo, que nem um minuto durante todo esse tempo desistiram de lutar pelos seus direitos, em manifestações, em reuniões. Eu fiz uma audiência pública aqui em Brasília, 2 painéis no Foz, várias reuniões. Todos nós, eu acho que a cidade está de parabéns porque demonstrou assim, o seu valor, a sua força. Né? E há um respeito muito grande aqui do governo federal com quase grossos. A gente percebe isso. Conversei aqui na CBN com o deputado federal, o professor Sérgio Paulo de Oliveira, aqui da cidade de Foz do Iguaçu, a respeito dessa reunião ocorrida ontem, portanto, lá na cidade de Brasília. Notícias positivas, expectativa aí de que, enfim, resultado favorável ao turismo de Foz do Iguaçu. Professor Sérgio, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado, eu que agradeço, um abraço a todos, um feliz Natal, um feliz ano novo, aos ouvintes.